Meia beats, conexão RJ, Caxias do Sul, Porto Alegre, tudo é possível. Seja feliz, ouça o seu coração. RJ Brasil, América do Sul, Aliança 21, Magos do Sul, terceiro milênio, irmão, irmã, é o clã, todo mundo junto lutando por um melhor amanhã. Armas fundamentais da terra, extintos animais na guerra, apóstrofes geléticas, rimas edecas, e o time rimático é sublime, tático, enfático, insigne, exibe técnicas, léxicas excelsas, ministro laser, infravida, gemas, ciência miracular, mais alto que o sistema solar, lida molecular, linha incisiva como corte na parietal, ou peixe singular, meu ponto está nos dos palmas, tá? Profetas e avatares, poetas e cientistas militares, todos unidos como fulsões nucleares, rimo com vivacidade, pois sou lídimo em cada frase, conciso, preciso, verdade, rap, realidade, invado corpos, bases com sutileza, habilidade, destreza, tristeza e equidade, pesquisa e curiosidade, vitalidade, a clima mútua, vibrátil, indivisa. Um esquadrão carrega informação extrema, combate com inteligência, estratagema, é tudo nosso, não copie, faça o seu negócio, mantenha o foco, bonde corta como flash fótico, te aniquilo. Um esquadrão carrega informação extrema, combate com inteligência, estratagema, é tudo nosso, não copie e faça o seu negócio, mantenha o foco, bonde corta como flash fótico, te aniquila. A garantia de nos tornarmos invencíveis está em nossas próprias mãos. Tornar o inimigo vulnerável só depende dele próprio. A invencibilidade está na defesa, a possibilidade de vitória no ataque. Quem se defende mostra que sua força é inadequada, quem ataca mostra que ela é abundante. A rapidez é a seiva da guerra. Eu elimino um indivíduo sem domínio, no opinião lírico, assassino, designo inflictivo, clima de ser cativo. Swing os fios do gume cognitivo, lume da espada, reflete o momento fatídico, crucial conflito, elido tipo os mitos. Meu rap é ultraspeciativo, seletor dos raciocínios e ciclos, conceito crítico no manejo dissertativo, pleito intrínseco que aflora fomentos do intelecto, ontologismo exegético, poético, eclético, teorético, acrobático, filogenético e clássico. Gráficos ventis, MCs mercenários, se tinha um país, a cena é problema pro seu sistema. Meu ponto visual como cinema, universal com guerra nas estrelas, fascina a plateia com a ideia, abelhas que fazem a colmeia e trazem a odisseia, negro. O esquadrão carrega informação extrema, combate com inteligência, estratagema, é tudo nosso, não copie, faça o seu negócio, mantenha o foco, bonde corta como flash fótico, te aniquilo. O esquadrão carrega informação extrema, combate com inteligência, estratagema, é tudo nosso, não copie, faça o seu negócio, mantenha o foco, bonde corta como flash fótico, te aniquila. Bebê Ninja Produções, Meia Beats, Caxias do Sul, Porto Alegre, RJ. Paz pra todo hip hop nacional. Muita paz, muito amor, 2006.